com muito carinho, com muito carinho, com muito carinho, eu despejo, despejo, parece. Aí, nesse momento, uma grande massa sai de suas casas, tirando do peito a dor e a desgraça, que foram superadas por um brilho de esperança de um moleque descalço esperando um novo dia. Que emoção, irmão, pois ele hoje é um pai de família, que todo santo dia faz uma oração para abençoar o nosso povo, um povo que luta e reluta por dias de glórias, por serem lembrados na história como protestantes, como governantes de uma nação que está distante, se aproximando a cada instante da realidade, fazendo prevalecer um movimento de igualdade, de justiça, paz e liberdade, que chegará a um certo ponto que ninguém irá deter. É fortalecendo esse protesto que surgem novos grupos dispostos a vencer, dispostos a quebrar barreiras indestrutivas, com a filosofia, o dom da sabedoria. São vários anos de espera preparando a artilharia para que um dia possamos chegar à soberania verdadeira e única. Para todos os guerreiros e guerreiras que nesse momento nos ouvem, esse é o povo. Ideologia positiva, ideologia positiva, ideologia positiva, ideologia positiva, ideologia positiva, ideologia positiva, ideologia positiva. Prece ao meu povo, ao meu povo que luta, nunca desiste, reage até o fim da trajetória.